solta a bola para trás um pouco para Pires. Pires arruma, levantou para Mendonça na boca do gol, garçom. Passa 2 minutos, torcida brasileira. Efetivamente, os jogadores ainda não haviam dado tudo que podem dar dentro desse espetáculo. A torcida ainda esperava as grandes emoções. E a gente, ao viver, já está festejando o primeiro gol do campeão. Silva. De Bruyne. Joga bola, joga, joga, joga, joga bola depressa. 150 milhões de decisões nas vielas. Mais uma promessa, Jesus é negrão. Mesmo no rival, abençoado seja o nosso quintal. Desenvolve, corre como um verdadeiro nove. Não fala nada, passa a bola que ele logo resolve. Joga bola, joga descalço na terra. Joga bola no asfalto, joga bola. Parece o Ronaldo, mosqueto de São Paulo, na contramão do ditado. Homens de negócio, Jesus negociado. Mais um camisa 9 nos campos de várzea. Do mundão pra casa, moleque, não esquece a quebrada. Na Europa, nas Arábia, até na Copa do Mundo. Pra cima do zagueiro é nada pra quem carrega entulho. Menino driblador por mim, jogai por nós. Álbum de figurinha, Jesus é artilheiro da vila. Que não tem medo do sucesso e valoriza o terrão. Na comunidade o moleque é só atenção. Na terra da rainha, Jesus é príncipe, Jesus é patrão. É o raio indicando a direção. Raio, nessa tarde um raio. Arco-íris no céu eu vi, no perigo.